reclamando de barriga cheia, insatisfeita com a relação. Faço de tudo e ela não aceita. Não vai ter jeito, essa é a única opção. Vai ter que me venda no com outra, tá sem o que fazer. Essa mulher tá louca e agora quem não quer sou eu. E agora quem não quer sou eu. Tá reclamando de barriga cheia, satisfeita com a relação. Faço de tudo e ela não aceita. Não vai ter jeito, essa é a única opção. Vai ter que me enviando no fundo. Sei o que fazer, que essa mulher tá louca. E agora quem não quer sou eu. E agora quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Sou eu.